Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. No único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade, temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Agora estamos também no Porto, já sabe, uma saudação especial sempre, semanalmente, a todos os que nos ouvem na cidade invicta. Este programa, é verdade, fala sobre políticas em Lisboa, mas haverá com certeza muitos pontos em comum com a cidade do Porto. Hoje temos toda a gente presente, o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP, o António Proa do PST e a Carla Madeira do PS. Hoje vamos falar da retirada de 130 tendas de pessoas em situação de sem-abrigo, que foram realojadas em hostels e em pensões em Lisboa e que por isso saíram da rua. Falaremos também do Império, o edifício emblemático da cidade de Lisboa. Está desde 1991 nas mãos da Igreja Universal, da IURD, e agora vê que vai ter, uma, de certa forma, uma nova reclassificação. Não poderá, não vai voltar a ter programações de âmbito cultural, apesar de já não o ter há muito, desde 1991, mas no papel agora a Câmara reclassifica-o. Primeiro, vamos então um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui em estúdio. O meu primeiro minuto de hoje é para dar nota de que na semana passada foi a apresentação pública de um importante projeto e muito numa artéria muito que foi objeto de muita polémica, nomeadamente durante as últimas eleições autárquicas. Trata-se do projeto de requalificação da Avenida Almirante Reis, que foi objeto de uma participação pública, ou melhor, foi antecedido por uma vasta participação pública. Mais de 2 mil pessoas contribuíram com ideias, sugestões, preocupações para este projeto. O projeto foi, como disse, finalmente apresentado. É um projeto de requalificação profunda da Avenida Almirante Reis, numa extensão de mais de 3 km, uma obra que custará cerca de 20 milhões de euros e que está previsto ter início em 2027 e estar concluída no final de 2028. O que eu queria assinalar, para além da forte participação pública, e é importante, dada a polémica que teve em torno daquele tema, quer pela importância daquela avenida para a cidade de Lisboa, é muito importante que seja um projeto que tenha sido participado, tenha sido objeto da recolha e de contributos de muitos milhares de cidadãos. E queria apenas destacar três factos que decorrem do projeto que foi apresentado. No essencial, terá uma faixa descendente para o trânsito e duas ascendentes, na lógica de poder libertar a zona central da cidade mais facilmente de automóveis. Terá uma faixa base, coisa que atualmente não tem. Manterá uma ciclovia, mas uma ciclovia segregada e, portanto, não no meio dos automóveis. E estão previstos mais cerca de 300 lugares de estacionamento ao longo da avenida. Tendo sido um projeto muito participado, eu espero que tenha reunido também um consenso no plano político. Com certeza será ainda objeto de discussão na Câmara, ainda não foi, e certamente também na Assembleia Municipal. Aliás, a Assembleia Municipal foi precursora na tentativa de encontrar pistas para uma solução para a Avenida Almirante Reis, fez um debate já há cerca de 2 anos, um debate sobre o futuro da Avenida Almirante Reis, e eu espero que este seja o final de uma história que começou polémica, mas que se espera que venha a resultar na requalificação da avenida e também da cidade de Lisboa. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Muito boa tarde a todos e a todas os que nos escutam e aqui também no estúdio. O meu primeiro minuto vai para as obras de fachada que estão a ocorrer em vários bairros municipais e que são isso mesmo, são obras que se focam na fachada dos edifícios e, portanto, queria dizer que Lisboa tem 60 bairros municipais, portanto há uma ampla camada populacional da cidade que vive nestes bairros e que estes bairros têm programadas intervenções que versam sobretudo nestas fachadas. E queria destacar aqui um problema que tem movimentado bastantes moradores e num dos bairros mais com maior habitação municipal, que é Marvila, que é a questão dos elevadores. A questão dos elevadores parados, dos elevadores avariados há anos e a quantidade de pessoas que não saem de casa, não saem de casa e que têm... Numa das televisões fizeram uma reportagem. Exatamente, e que têm mobilizado... Prédios sem obras há 30 anos, há mais de 30 anos. Uma senhora tem uma casa cheia de buracos. Mas agora vão ter obras, mas são de fachada. Alguns já têm. E os elevadores, as caixas de correio, as portas de entrada dos prédios que não têm fechaduras, enfim, há uma série de questões que não estão a ser cuidadas. E esta questão dos elevadores mobiliza e já um grande número de moradores em Marvila. Neste fim de semana, o PCP teve reunido com estes moradores, com o seu secretário-geral, Paulo Raimundo, e o vereador João Ferreira, foram ouvir estes relatos. E, na verdade, são relatos terríficos de pessoas que estão encarceradas em casa. E é autenticamente... Porque são pessoas que não conseguem descer nem subir. É um problema real do quotidiano das pessoas. As pessoas sentem-se esquecidas. E, portanto, é um problema que existe, persiste, não há solução à vista. E eu queria deixar aqui este alerta. Eu acho que há que olhar para este problema. Nós já entregámos várias reivindicações na Câmara, enfim, até requerimentos sobre a quantidade de... Porque é de tal forma a quantidade de pessoas que não têm esta sua necessidade suprida, que de facto isto exige da parte da Câmara um olhar sistemático, coerente, um investimento suficiente para que os elevadores sejam cuidados e estejam em marcha. É muito ingrato para muitos moradores que muitas vezes são apelidados de mal cuidadores, enfim, isto foi uma das discussões, enfim, até de algumas das percepções que eles têm. Dizem que os moradores vandalizam o bairro, que os moradores vandalizam os elevadores e que é por culpa dos moradores que as coisas não estão em condições. Ora, isto é extremamente injusto. A Câmara não cuida, a Câmara não investe este estado de conservação dos edifícios com interiores que não são cuidados. Há moradores que não têm caixa de correio. Isto deveria envergonhar a Câmara. Há moradores que não têm uma caixa de correio para receber correspondência. Portanto, este estado de coisas tem que mudar e eu dou aqui nota desta luta e destes moradores organizados. Também há, obviamente, vandalismo nestes prédios, mas se não têm as condições, claro que depois são mais expostos. Obviamente, a atos de vandalismo, não é? Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar aqui os colegas, cumprimentar os nossos ouvintes, quer em Lisboa, quer no Porto. E vou abordar uma situação que já tenho abordado e que ainda quando vinha para aqui para o estúdio me deparei, que é a situação do lixo. E agora, com o aproximar da época festiva do Natal, das prendas, de tudo isso, cada vez mais se vai acentuar. E eu hoje consegui perceber, já tenho visto alguns sacos de lixo caídos numa faixa base numa avenida junto à Gare do Oriente, e eu hoje consegui perceber de onde é que o saco vem. O saco vem daqueles autocarros que fazem as carreiras para o norte ou para o sul e que, quando param ali e não estão para se deslocar ao caixote de lixo, atiram o saco para a faixa de bus para o canto. E ao chegar aqui, em frente ao nosso estúdio, tirar o saco de lixo de um autocarro é inacreditável. Isto é inacreditável. Está um saco aqui caído junto aqui atrás de um carro. Também alguém se deu ao trabalho e tirar o saco para ali. Está o saco ali caído em cima da papoeira. Está um saco também de lixo pousado em cima da papoeira. Isto é assim. Eu volto mais uma vez a dizer, se calhar já estão chateados de me ouvir dizer isto, mas é assim, se as pessoas não ajudarem, nunca vai haver uma solução para o problema do lixo. E desde... Temos falado consecutivamente em papeleiras e em ilhas de lixo e mesmo que estão vazias na fiscalização, e na fiscalização, em tentar multar, sim, em tentar uma pedagogia, mas dificilmente as pessoas querem mudar comportamentos. Multar também só se tivermos um fiscal em cada esquina, é muito complicado. Alguns se levassem uma multa era bem feita. Era bem aplicada e certamente a Câmara aplica, as juntas de freguesia também aplicam, e isto é infindável, isto é uma situação que ou há uma colaboração das pessoas, novamente. E eu vejo em vários grupos no Facebook, por aí fora, até em resposta à campanha da Câmara de incentivar que os cidadãos se devem preocupar para onde é que devem destinar o lixo, eu vejo fotografias e grande parte disso é de coisas que registram o incumprimento dos cidadãos e, portanto, muitas vezes com os ecopontos, com as ecoilhas, com as tampas a mostrar que não está lá nada dentro ou tem incapacidade. Ninguém rasga uma caixa de cartão, as pessoas chegam e abandonam a caixa ou o cartão ao lado, essa caixa é recolhida pelas juntas de freguesia e não é reciclada. Vai para o lixo normal, portanto, a pessoa deu-se ao trabalho de ir ali pôr aquilo. Isto é uma necessidade e agora com o aproximar do Natal vamos ter em todas as freguesias por toda a Lisboa cada vez mais molhos de mais lixo, embrulhos e mais caixas. Era para mais pedir uma colaboração especial para as pessoas terem um pouco de pensarem que todos beneficiamos desse pequeno gesto que cada um pode fazer. Civismo, Carla Madara. Muito boa tarde a todas e a todos. No meu minuto eu queria falar de um grande homem que o nosso país teve, que foi Mário Soares, que faria 100 anos no passado sábado. Foi um grande lutador. Foi homenageado, não foi? Na Assembleia da República, foi homenageado por todo o país, na também Assembleia na cidade do Porto. Em todo lado, e de facto muito merecido, porque o país deve-lhe muito, a nossa geração deve-lhe muito. Ele foi um grande lutador contra a ditadura, teve preso 12 vezes, num total de cerca de 3 anos, foi deportado para Santo Tomé sem julgamento, teve depois mais tarde exilado e fora de Portugal lutou sempre pelo seu país, foi sempre um defensor incondicional da liberdade e da democracia. Quando se deu o 25 de Abril, quando muitos fugiam, ele regressou a Portugal no chamado Comboio da Liberdade e aí iniciou o processo de construção da liberdade e da democracia no nosso país, naqueles períodos difíceis que se prolongaram durante cerca de 2 anos. Foi sempre um incondicional defensor do projeto europeu, defendeu a liberdade de imprensa, a liberdade sindical, a democracia pluralista, e ele que foi o principal vencedor civil e político do 25 de novembro, digam o que disserem, Mário Soares foi o grande vencedor civil e político do 25 de novembro, quando lhe perguntavam quais as datas mais importantes que se deviam comemorar no processo de liberdade, ele não tinha dúvidas em assinalar que essas datas eram 5, o próprio dia 25 de abril, o dia 1 de maio, que teve a ratificação popular da Revolução, as eleições para a Assembleia Constituinte, que legitimaram nas urnas em 25 de abril de 75 o processo político iniciado um ano antes, o dia 2 de abril de 76 com a aprovação da Constituição e, por fim, as primeiras eleições legislativas em 25 de abril de 76. Portanto, ele, além de ter conduzido Portugal naquele período difícil, foi o grande obreiro da adesão de Portugal à CEE. Durante os anos que teve no governo, foi um dos grandes responsáveis pelo lançamento do Serviço Nacional de Saúde, da democratização da educação, porque só pode haver liberdade com educação e com cultura, e da construção do Estado Social democrático. teve sempre uma vida ativa até ao fim, e mesmo já com uma certa idade, lutou contra o neoliberalismo, contra a Troika, contra um período também difícil que o nosso país atravessou, e portanto eu termino dizendo que Mário Soares soube estar sempre do lado certo da história nos vários períodos que o nosso país teve, e muito a ele devemos a liberdade, a democracia, a educação, a igualdade para todos. Devemos muito a Mário Soares. Teria feito 100 anos no passado sábado, e foi, como referi no início, devidamente homenageado esta semana. Bom, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse hoje que foi conseguido nos últimos 6 meses retirar das ruas da cidade de Lisboa 130 tendas com pessoas em situação de sem-abrigo, dar um teto a essas pessoas. Diz Carlos Moedas que conseguiram retirar 56 tendas que se encontravam à volta da Igreja dos Anjos, em Arroios, e depois mais 17 no chamado Regueirão dos Anjos. A partir daí conseguiram encaminhar algumas pessoas, algumas ainda estão nas pensões, outras já conseguiram arranjar-lhes emprego, disse o Presidente da Câmara, até fora de Lisboa, e portanto os problemas estarão a ser resolvidos. O autarca fez um balanço do trabalho realizado nos últimos 6 meses em relação a estas pessoas em situação de sem-abrigo, afirmando ter então conseguido iluminar em Lisboa mais de 130 tendas que estavam na rua com pessoas que não tinham teto e dar-lhes um teto. Segundo o Presidente da Câmara, trata-se de uma ação coordenada por parte da Câmara Municipal, que encontrou saídas para as pessoas, e para as que não encontrou saída, a Câmara vai continuar a pagar a pensão ou o hostel. Ana Jara, vou começar por si. Bom, eu vou ter que dizer isto. O Sr. Presidente Carlos Moedas costuma dizer que a oposição lhe atira para cima a questão do sem-abrigo como arma de arremesso político. Ora bem, esta semana nós temos várias notícias que atiram a questão do sem-abrigo como uma grande intervenção do Sr. Presidente Carlos Moedas. Aliás, como já fez no 5 de Outubro, em que também veio dizer que, enfim, resolveu o problema, retirou 4, tendas... Sim. De um espaço que é a Igreja dos Anjos, e veio se vangloriar disso. Ora bem, estas pessoas saíram da rua e têm um teto para dormir. Isso não é sim, têm um teto fora daquilo que é uma estratégia que a Câmara tem, e a Câmara votou essa estratégia para as pessoas sem abrigo. Essa estratégia inclui soluções que são pensadas, que são articuladas, que são apoiadas por técnicos. E aqui acha que não foi isso? Eu parece-me que não, e sobretudo quando se fala, tira-se para aqui 130 tendas que saem da cidade. Quantas pessoas significam estas tendas e que destino para estas pessoas? Isso é uma incógnita, e aliás o PCP tem-se ocupado de questionar sobre esta matéria diretamente o Sr. Presidente, e na verdade as respostas são sempre muito pouco... aliás, temos 2 requerimentos por responder com estas questões, nem pessoalmente, nem via requerimento, nem por pergunta escrita responde a esta situação. Portanto, isto é um processo à revelia do plano para as pessoas sem abrigo, que aliás foi propagandeado como 70 milhões para resolver este problema, mas lá para 2030, portanto, este ano... e nos anos que estão mais próximos, e neste fecho de mandato, não há verba que se apresente sobre este problema, que é um problema de hoje, é um problema de agora. Pronto, isto em conjunto com, para terminar, Ana, com a questão destas pessoas, muitas delas terem situações de imigração ilegal, e pessoas que estão à espera de legalizar as suas situações, e com um governo que dificulta ainda mais esses processos, não sei se há aqui de facto um tratamento da questão por forma a solucionar e a dar um destino a estas pessoas, ajudar estas pessoas a encontrarem os seus caminhos dentro do nosso país, com a sua legalização, com percursos laborais, que é para isso que as pessoas cá estão, é para se inserir, se inscrever na sociedade, e o que vemos é, de certa forma, enfim, arremesso político, não solução, não cumprimento de plano, não abertura de um centro de acolhimento temporário, que há muito a cidade precisa e que vem no plano, vem escrito no plano. E, portanto, isso que fique bem assente, que nós olhamos para isto como uma espécie de lavagem de imagem e menos uma resolução estruturada, que é isso que estas pessoas precisam e que a cidade mereceria ter. Carlos Ardison. Bem, eu ouvi atentamente o que diz a Najara, respeito à Najara, mas causa-me um pouco de urticária ficar a falar-se que se tirar 130 tendas e as pessoas da rua é um ato de propaganda. Eu até agora não vi ninguém aparecer na comunicação social a dizer que eu estava na rua e continuo na rua e não me tiraram daqui. Espancaram-me, arrastaram para um lado qualquer, mandaram-me esconder para outro lado. Das pessoas que saíram. Portanto, há um trabalho a ser feito. Eu dou prova, por exemplo, do que se passou na Gare do Oriente e o que se continua a passar na Gare do Oriente desde o início do ano, que as entidades envolvidas, a Câmara Municipal, a Santa Casa, a Junta de Freguesia, as entidades que têm contratos feitos com a Câmara Municipal para acompanhar estas pessoas em situação de sem-abrigo, tudo isso estão a trabalhar para ir paulatinamente dando soluções às pessoas que estão na Gare do Oriente. E neste momento já estão metade das pessoas que lá estavam. Já vieram para a comunicação social também por uma ou duas vezes a tentar dizer para onde é que as pessoas foram, como se tivéssemos feito alguma coisa de mal às pessoas. E digo também, durante anos e anos e anos, porque as tendas não apareceram com o Carlos Moedas, estiveram na Almeida de Reis, na Igreja dos Anjos. E ainda estão algumas. Na Almeida de Reis algumas, porque normalmente não se consegue fazer tudo uma vez. Fala-se muito bem, sim senhor, há um projeto para se tratar. Falta-me o termo, a Ana disse agora está-me a falhar. O documento foi aprovado para o plano municipal, exatamente. Peço desculpa, estava-me a escapar. Sim, senhor, há, mas não há aquelas estruturas, não há aquilo. Tem que se dar uma resposta às pessoas. As pessoas têm que ter um mínimo de dignidade. Estarem dentro de uma casa, de um espaço que tenha teto. Pelo menos estas pessoas, como eu referi no início, passaram de dormir ao relento a ter um teto. É um princípio, é a solução ideal? Talvez não seja. Sim. Agora, a solução ideal não é certamente como aconteceu na Igreja dos Anjos há uns bons meses atrás, vir um autocarro do município do Norte para vir buscar pessoas, para ajudar pessoas, e algumas entidades das forças partidárias mais radicais, que defendem que as pessoas têm que estar todas ali e têm que estar, se calhar até tiram proveito das pessoas, das pessoas estarem naquela situação, não as deixarem embarcar, não, vocês têm que ser ajudados aqui. Se as pessoas estão na própria disponibilidade, as pessoas, muitas delas, sabemos que são pessoas estrangeiras, não têm ligação ou a Lisboa ou a algum dos espaços. Se lhes estão a propor uma solução para uma vida, algures em Portugal, dando-lhes abrigo, potenciando que eles venham a trabalhar, tudo isso. E se as entidades fizeram um bloqueio à porta de um autocarro há meses e não deixaram ninguém entrar, isso é que é escandaloso. Isso é que é escandaloso, as pessoas tirarem proveito de existirem as pessoas em situação de sem-abrigo para gerirem a seu bel prazer este assunto. Não estou a dizer que é isso que o PCP faz, que não tem o PCP nessa conta. Agora, eu sei que há outras entidades e há outros partidos que aproveitam isso, e é de um dos extremos. Quando o outro extremo diz que se devem atirar as pessoas todas ao rio, também não concordo com isso, mas também não se pode ficar impávido e sereno e não se dar soluções. Portanto, eu parece-me que alguma coisa tem de ser feita, está a ser feita, será a solução definitiva? Certamente que não, mas é uma solução para aquelas pessoas, e que todos nós gostávamos de ver, pelo menos uma solução temporária, ver que as pessoas possam sair e possam ter um pouco de dignidade e voltar a ter alguma esperança que a vida delas muda, porque uma coisa é certa, cada dia que passarem na rua é menos um dia que vivem debaixo de um teto e que têm uma solução ao seu dispor para mudarem de vida. Se continuarem na rua, não mudam. Carla Madeira. Bom, eu não posso falar muito sobre a solução encontrada para estas pessoas, porque ela não é conhecida. Por um lado, percebemos que por alguma privacidade, mas a verdade é que não sabemos onde é que as pessoas estão, que a resposta lhes está a ser dada, e portanto não podemos comentar aquilo que não conhecemos. E portanto eu penso que as maiores críticas que têm surgido a este processo não é o alojar destas pessoas. É óbvio que ninguém quer que as pessoas durmam na rua. Eu acho que se quer é perceber a solução que foi encontrada para essas pessoas para poder fazer uma avaliação da política pública que está a ser feita. Nas primeiras, quando as pessoas saíram às primeiras tendas da Igreja dos Anjos, foi um comunicado posto cá fora que tinha sido feito com a anuência, digamos, de uma série de associações daquele bairro, mas também de Lisboa também. Portanto, mas havia uma série de associações que teriam dito sim, agora sim, instituições que acompanharam, instituições que acompanham isso, estas pessoas, portanto, agora sim, a solução, enfim, encontrada é uma solução digna, digamos assim, não é ideal, todos sabemos, mas que seria uma solução Eu acho digna, que é esse desconhecimento da solução que gera estas críticas. Sim, é isso. Eu acho que ninguém, quer dizer, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado, ninguém critica o retirar das pessoas, critica sim não se saber a solução. É sempre positivo e não deixar de se dormir saber na rua, dormir num teto, como é preciso é saber qual é que é o projeto de vida que está a ser dado a estas pessoas, não é? Saber qual é que é o projeto social que está a acompanhar. Também saiu uma notícia de um projeto que a Santa Casa tinha já alguns meses em carteira, e portanto parece que as obras agora terminaram, que foi alojar algumas pessoas, que vieram do refeitório dos Anjos, e portanto que estão a ser acompanhadas pela Crescer. Portanto, estamos a falar de um alojamento provisório durante 6 meses, durante o máximo de 9 meses. Existe um acompanhamento daquelas pessoas no sentido de haver uma inserção social, uma inserção profissional também. Quer no bairro do Armador, quer no bairro do Ourive, já existe há algum tempo também uma série de espaços municipais onde estão pessoas que trabalham, em que lhes está a ser dado o apoio para um projeto de vida. Existia também um projeto que eu não tenho ouvido falar nele, que era a Casa do Lago, em São Domingos de Benfica. Sim. Que foi um espaço que foi cedido pela Santa Casa à Câmara para, como resposta provisória ao Covid, e nunca mais se ouviu falar nisso, que entretanto o Covid, enfim, aquela resposta já não será necessária para o Covid. Para o Covid-19, seria precisamente também para uma solução destas, para colocar algumas pessoas em situação de sem-abrigo que estão a ter inserção profissional, mas não sabemos o que se passa. E portanto aquilo que é de facto necessário é fazer um acompanhamento destas pessoas em todas as dimensões. Para terminar, não basta só dar-lhes quarto. Para terminar, dizer que o apoio à população em situação de sem-abrigo é importante, mas nós o que queremos é eliminar as causas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Sim, e sabemos há muito tempo e só tem vindo a piorar. E sabemos, não se tem conseguido fazer isso. Precisamente porque sabemos que existem situações que têm que ver com situações de alcoolismo, de dependências, enfim, problemas vários, mas existe, e essa parte é que tem aumentado, essa parte é que tem aumentado, que são de facto o problema no acesso à habitação. E é aí que, e eu volto a dizer aquilo aqui que já disse uma vez, a revogação do programa Mais Habitação também não abona, não ajuda em nada para a resolução deste problema. António Proan, falta ouvir a sua opinião. Bom, os meus colegas de debate merecem-me o respeito de eu não considerar que as críticas que são feitas à ação do Executivo para retirar, e que retirou 130 pessoas em situação de sem-abrigo da rua desde outubro, que que não acham mal, não, preferiam mais que não acontecesse. 180 tendas. Tendas. Foram mais de 180 pessoas. Preferiam que não tivesse acontecido, porque isso lhes permitiria acusar o atual executivo de não fazer nada para ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo. Faça justiça e deixar que estes, em concreto, meus colegas, que representam estes partidos, mas não o fazem. Mas há quem faça. E é preciso que as pessoas tenham consciência que, infelizmente, há quem queira criticar e pôr em causa esta atuação do executivo quando retira pessoas da rua, porque preferia que elas estivessem na rua, porque isso lhes permitiria uma narrativa de oposição ao atual executivo. E vale a pena ter isso presente quando muitas vezes nós vamos atrás de críticas fáceis que são feitas. A Ana Jara há pouco dizia que o plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, que está previsto para é um programa entre 2024 e 2030, prevê 70 milhões de euros, mas que era tudo para a frente porque agora não havia nada. Eu quero só para que fique claro, quero só referir que o orçamento para 2025 foi recentemente aprovado, prevê uma despesa de 12 milhões de euros para as questões relacionadas com as pessoas em situação de sem-abrigo. 12 milhões de euros. Há um investimento como nunca houve em Lisboa. Pergunta-se, é suficiente? Provavelmente não será. O aumento de pessoas em situação de sem-abrigo, eu vi um número há relativamente pouco tempo que dava conta de um aumento de mais de 20% de pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa no espaço de um ano. Sendo que isto é um problema nacional, vale a pena as pessoas terem consciência que este problema nunca se resolverá se apenas Lisboa estiver empenhada na tentativa de o resolver. É um problema seguramente pelo menos metropolitano. E ainda não se observou uma ação coordenada dos vários municípios da área metropolitana para resolverem problemas, quando nós sabemos que há muita gente, muitas pessoas em situação de sem-abrigo, que vêm para Lisboa precisamente porque é em Lisboa que encontram uma rede de apoio mais eficaz. Como também, provavelmente, no Porto se concentra. Provavelmente. E, portanto, este problema, e desse ponto de vista, é um problema nacional que tem que ser visto de modo nacional, mas aqui em Lisboa tem que ser visto do ponto de vista metropolitano. E isso ainda não foi feito, e, portanto, há aqui uma sobrecarga muito grande para Lisboa para tratar este problema. Também não me parece correto nem justo ouvir críticas ou desconfiança sobre o modo como estes processos estão a ser tratados em Lisboa, quando nós sabemos, e particularmente o Partido Socialista, que teve responsabilidades há menos tempo na Câmara de Lisboa, mas também o PCP, que no passado também teve responsabilidades executivas na Câmara de Lisboa. Todos nós temos a obrigação de saber que, se há coisa que Lisboa se pode orgulhar, é de ter equipas nos serviços dedicadas, empenhadas, que sabem o que fazem, que trabalham há muitos anos com esta problemática, e eu não duvido que o que está a ser feito estará a ser bem feito. Mas não só os serviços da Câmara de Lisboa que são competentes, há um trabalho em rede. O Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo prevê precisamente uma rede com instituições particulares, com a Santa Casa da Misericórdia, e portanto todas estas entidades, todas estas instituições estão envolvidas neste processo. E quando se diz eliminou-se uma tenda, retiraram-se pessoas da rua e não se sabe o que é que está o que seguimento é que estão a ter, eu acho que é passar um atestado de desconfiança para pessoas que são técnicos, experimentados, quando é a direita, isso acontece e que sempre, não é? Há muitos anos que trabalham e que não trabalham de forma diferente por estar o PSD a governar a Câmara. Então, porque é que não respondem, e portanto, sobre isso, deixe-me só dizer-lhe o seguinte: obviamente que devem responder, e é bom que respondam, e é bom que isto seja transparente. Não posso estar mais de acordo com isso. Eu só não concordo com partir do princípio que há problemas e que as coisas não estão a ser bem feitas. Obviamente que isto deve ser transparente, obviamente que a informação deve ser dada a quem a pede, particularmente aos protagonistas políticos. Agora, o que eu não faço é cometer a injustiça de achar à partida que isto está a ser bem feito. É sempre melhor, é sempre... e acho que deve ser respondido. Já não posso ser mais claro que isto agora. Não é respondido. É um facto. O que me parece que é importante sublinhar é isto. Há uma pressão crescente. Para terminar, António. Para terminar. Há uma pressão crescente de pessoas em situação de sem-abrigo. A Câmara está a investir como nunca tinha investido. Está a tirar pessoas da rua. Isso em si mesmo é bom. Era só isto. Muito bem, só agora está connosco e no Porto, não se admire, este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com Lisboa. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Esta é uma pequena ressalva, seguramente temos muitos pontos em comum com a Cidade Invicta. Vamos agora fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália 91.0. O Porto também é o nosso fado. Vamos então à segunda parte. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais. Segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos a seguir do Cinema Império, um edifício emblemático da cidade de Lisboa, um edifício projetado por Cassiano Branco. Desde 1991 está nas mãos da Igreja Universal, da IURD. É agora reclassificado no papel pela Câmara de Lisboa. O Império sai assim definitivamente no papel dos equipamentos culturais. Na prática já tinha saído em 1991, mas de certa forma a Câmara de Lisboa dá um sinal ao passar este antigo Cinema Império de equipamento cultural a religioso e aprova obras que alteram o edifício. O edifício desenhado, como referido por Cassiano Branco, abriu em 1952 e era uma das maiores salas da capital. Acolhe desde 92, como disse, a Igreja Universal do Reino de Deus, é usado o uso como espaço cultural, deixa de ser possível. Ana Jara, no fundo, Ana Jara é a nossa arquiteta de serviço, portanto é chamada aqui a dar a sua primeira opinião. No fundo, e a Câmara está a dar um sinal, porque de facto o Império, o edifício já não está a ser usado como equipamento cultural. O erro aqui, digo eu, foi ter deixado que este edifício emblemático saísse, não ficasse nas mãos do Estado, ou da Câmara, ou do Estado, sim, ou de alguma associação, ou de algum, não é? Foi deixar isto ir para a Igreja Universal do Reino de Deus, coisa que no Porto não aconteceu depois com o Rivoli, porque houve um movimento das pessoas o Coliseu. E o povo do Porto bateu-se para que o Coliseu ficasse, exatamente. No Porto isso aqui não aconteceu, não, aqui não foi tivemos antes, a mesma não tivemos sorte. A mesma sorte. Não. Mas agora o que é que isto significa? É um sinal apenas, não é? Como eu referi, uma vez que isto já não era utilizado, mas passar este edifício a uso religioso é passar a sua classificação. Bom, já sim, isto totalmente é para a IURD, não é? É preciso dizer-se que este Cinema Império é um cinema e é um edifício classificado. Pronto, isso deveria, em princípio, proteger... Impedir esta alteração? Impedir algumas alterações de relevo sobre aquele objeto que foi produzido enquanto um cinema por um grande arquiteto português, que é o Cassiano Branco, que aliás fez o Coliseu do Porto. É o mesmo arquiteto. É o mesmo arquiteto, sim. Então, sim, o que eu tenho a dizer sobre isto é que esta pretensão do atual proprietário, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, é uma pretensão muito antiga. De facto, este projeto já deu entrada, nós verificámos com este projeto que houve alterações significativas ao edifício que foram feitas, enfim, ao longo dos anos, algumas delas na fachada, o que é, enfim, um bocadinho inconcebível, mas de facto elas lá estão e eles pretendem licenciá-las. Agora, qual é a transformação que permite a esta operação poder ser concretizada? No fundo, isto vai deixar de ser um cinema, vão ser feitas alterações significativas ao edifício e ele ser transformado para uso religioso. É, de facto, a legislação e uma grande transformação, que é, durante anos, este edifício, esta pretensão da IURD, teve parecer negativo, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural. E agora deixou de ter. E agora há uma nova entidade, afeta a CCDR-LVT, portanto é uma nova entidade que vai produzir pareceres, que diz que, sim senhor, este parecer é positivo com condicionantes. Ora, isto faz com que a Câmara se obrigue a apreciar este projeto e a propô-lo, enfim, à consideração da Câmara Municipal. Tudo isto é lamentável. E é lamentável que as leis que protegem o património sejam cada vez mais frouxas. O que nós observamos, e aqui eu acho que é um caso paradigmático, e podemos estar aqui perante uma nova era, enfim, de mais destruição de património. Nós já tivemos uma era significativa em Lisboa e penso que no Porto também, já houve muita coisa a ser destroçada para caber ali um hotel ou para se fazer ali mais uma coisa qualquer, que o edifício fica, é demolido em grande parte no seu interior. Pronto, isto é mais uma obra destas, isto é mais uma obra em que vão ser alteradas, nomeadamente a questão que a DGPC se opunha era uma parte do palco ser alterada, enfim, um torreão que ali está dentro ser todo demolido ou parcialmente demolido nas suas salas, que a gente pode imaginar como seriam. Eu, pelo menos, porque olho para os desenhos e olhei e tive a oportunidade de fazer isso e preocupou-me bastante o que vai ser feito e o que foi aprovado com os votos a favor, enfim, da maioria PSD-CDS, enfim, a conivência do PS, que é isto que fez passar na realidade o projeto, e o voto contrário das forças de esquerda na Câmara. Dos restantes, sim. Pronto. É preocupante, é um edifício icónico, incrível na cidade de Lisboa, tanto pela forma como ele é feito, que é um edifício modernista único que nós temos em Lisboa, e depois também uma inserção urbana única, que é a Alameda, que é um sítio relevante da nossa cidade, e que, enfim, aquele edifício funciona ali como um ícone quase daquele espaço. E, portanto, eu, como acho que os edifícios atravessam épocas e são muito mais do que o uso que têm agora, e cada um que ocupa um edifício deve se preocupar em preservar isto para o futuro, fico muito, acho que isto é grave. Enfim, preocupada, decepcionada, sim, com o facto de um mero uso que acontece há 30 anos no edifício, há 32 anos que eles lá estão, e não necessitaram de fazer estas alterações no edifício, sempre funcionou ali uma igreja, muito bem, com toda a legitimidade, mas é preciso alterar aquele edifício? É preciso mudar aquele uso daquele edifício? Para quê? Nós daqui a 30 anos, ou 60 anos, ou 100 anos, vamos continuar a ter aquele edifício? Não podemos é pensar que a nossa passagem é mais importante e relevante que as outras. Isto pode voltar a ser um cinema, ou pode ser um centro de investigação, claro, ninguém sabe. Agora, aquele valor intrínseco daquele edifício tem que ser preservado. Agora, se concordarem cada um minuto, porque o fado que a Ana Jara escolheu é um bocadinho longo e queremos ouvi-lo. Um minuto a cada um, uma vez que a Ana Jara saberia falar melhor deste tema do que os restantes. Posso ir eu, então? Digo eu, sim. Eu recordo-me... Estava a olhar para si sem dizer o nome. Sim, eu calculei que fosse eu. Eu recordo-me de ver lá a estreia do Super-Homem. Portanto, como eu sou já tenho uma idade mais avançada, ainda lá andei. Mas para dizer que eu até nem tinha a ideia que ainda houvesse, que ainda não tivesse sido aprovado, porque aquilo já está como espaço de culto há anos, pois, e anos e anos. Não precisa de ser aprovado. Provavelmente, não. É um sinal que provavelmente será a explicação que a Ana Jara diz, a legislação também mudou, sim, a entidade que protege e que lhe dava alguma proteção. Eu lembro-me quando se falou aqui do arquiteto Cassiano Branco, do Éden nos restauradores, que hoje em dia é um hotel, e na altura era Jorge Sampaio o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Houve polémica, mas as coisas foram preservadas, a escadaria foram preservadas, algumas coisas, portanto é difícil, se calhar há coisas que se tem que proteger e outras que se tem que, Carla, deixar ceder um pouco, mantendo o mais importante. Carla. Não, de facto, é de lamentar que estes espaços sejam seja aprovada a mudança de uso, não é? Uma coisa é funcionarem lá, outra coisa é ser aprovada a mudança de uso, porque no fundo isto são. Mas quer dizer, a pessoa também, saitas, uma instituição, não é? Ser proprietária. Uhum. Carla, não poder fazer obras nenhumas naquilo de que é proprietário também é um bocadinho complicado, se calhar. As pessoas também, quando. Já sabiam quando compram, também sabem onde vão, não é? Eu também moro num prédio pombalino e sei que não posso fazer mudar a fachada, não é? Não posso mudar as janelas sequer. Portanto, é da vida. António Proan. Muito rapidamente, o que aconteceu com o Cinema Império tem vindo a acontecer há muitos anos na cidade de Lisboa. Não é um caso inédito. Recordo muito recentemente o edifício do Diário de Notícias, que é aliás Prémio Valmor, era a sede do jornal Diário de Notícias, hoje em dia são apartamentos de habitação. E já foi referido o Éden, o Cinema Condes, o Cinema Monumental que foi abaixo. O Cinema São Jorge, que foi comprado pelo município e manteve a sua função, e portanto, o que eu quero dizer com isto é, se nós queremos ser puristas, digamos assim, e manter de forma inalterada um edifício o seu uso, a única hipótese é ser o Estado a comprar. Se nós queremos preservar o edifício e queremos permitir que o edifício continue a ter uma utilização adequada com o nosso tempo, então temos que permitir mudança de utilização. O que é que eu acho que é fundamental em qualquer circunstância? Preservar o património. Não sei se o foi, se não foi, a entidade responsável pelo efeito é o Património Cultural IP, creio eu. É o Nova. E, portanto, é quem deve salvaguardar o património em primeiro lugar. Se não o fez, falhou. Mas o que me parece que é importante é, independentemente do uso, o edifício existe, deve ser preservado e o seu património também. Vamos ao fado? Vamos. Já não temos tempo, vamos lá. Fado Peniche, porque no dia 4 de dezembro comemoraram-se 63 anos da fuga de Caxias, foi 4 de dezembro de 1961. E vamos ouvir por... E eu trouxe este fado, é o Fado de Peniche, é um fado, foi com letra de David Mourão Ferreira, tem música de Alain Alemã e cantado pela Amália, e fala de Peniche, que é outra das prisões de onde também fugiram anteriormente, em 1960, uma fuga também histórica, e portanto trago este fado para já comemorar. Já sabe que temos esta um podcast fuga. Em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa, o programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Por teu livre pensamento, foram-te longe encerrar. Por teu livre pensamento, foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar, e apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a trava tudo cobria, levaram-te a meio da noite, a trava tudo cobria. Todas as mãos.